VIP 5220, desça ao nível 040. 040-5220. Salvador, bom dia, vamos no 777.0190. No 777, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento no 70 graus, 11 nós. Alinha e decolar da 10, 1777. Desoito, chame Recife, frequência 1251, um, alterna 3325. 251-3325, até 3295. Decolada 53 e o controle 120 decimal 8. 1208, bom dia, Golo 777. Controle Salvador, bom dia, Golo 777, passo 1600. Boa tarde, Gol 1777, contato radar, saída da EL. Contato radar, saída da EL, sobe nível 340, Gol 1777. Trip 5220, desça 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador que está dessa. É, descendo para 2000 pés, Gol 1019, está autorizado a ALS, pista 10. Certo. Então 8094, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 2685. Recife, 1245, alterno 12685, tá 8094, tenha boa tarde. Estabilizado o localizador, pastor 20. Pastor 20, complete LS, pistão no zero, chame torre 118, decimal 6. 286, boa. Torre Salvador, boa tarde, é o pastor 20. Pastor 20, continue a aproximação, reporta abaixado e travado. O vento em Salvador 170 graus, 109, e o QNH 10019. Tente continuar a aproximação, está com o trem baixado e travado. Ciente, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso, pastor 20. 5428, formação Cinto, boa tarde. Pass 28, boa tarde. Recife autorizado 350 via Upper Whisky 58. Decola pistão no zero, a curva é esquerda. Saída Puca, transição caso 1. O controle opera em 1208. Aciona 5517, cotejo. Autorizado 350, Salvador para Recife. Upper Whisky 58, a rota decola da 10, curva esquerda, Puca, caso 1, saída. Controle 208. Web 5722. Correto, Web. Quando pronto, chama em posicionamento no 09. Obrigado. O 20, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10. O vento 160 graus, 109. Altímetro no 0, 109. Livre pouso para o pastor 20. Ponto Fera, quando chama a torre, 186, tanto é 091. Embaixo de Alfa, ponto 386. Então, 3191 não mantém o ponto de espera da pista 10. Até mais, tá? No avião uniforme, se tem condições de decolar de imediato assim que autorizado. Estabilizado no LS, o trip 5220. Deve torre 118 decimal 62. 18 TP 5220 estabilizado na LS. Continue a aproximação aguardando informação de pista livre. 160 graus, 119. 160 com 10 horas. Através do vento, tá alinhado para 17, acho que 17 tá bom, né? Pastor 20, solo 59, livre à esquerda, via hotel, ao estacionar frequência livre. Bruno Hotel, uma boa tarde. Boa tarde, tá a linha decola de imediato, 3191, no vento 160 graus, 119. A linha decola, tá 3191. Decola de imediato, 3191. Trip 5220, confirmando, o senhor vai aguardar a nave tá alinhando, vai decolar da pistão no zero. Aguarde a autorização para pouso pistão no zero, cheque o trem, vento 170 graus, 119. Poxa, vamos aguardar o aeronave decolar dando zero. 220, vento 170 graus 199, autorizado pouso pista 10 e o QNH 10019. 109, baixou, travou. Desuno 91 no decolado aos 02 e o controle 120 decimal 8. 08, vá. Sobre Salvador, bom dia, 3191. Bom dia, 3191, suba 380, saída da Elvio e proa de Leda, vigilância. Vem direto Leda, vigilância, 4463. 4463, prossiga. Bom dia, informação Vitor, 220, ele é autorizado, ele é os 220, whisky 1, decola da 10, curva direita. Saída vai ser a da Eoleda Ilhéus. Controle, opera 1208, aciona 5521, cotejo. Autorizado, Salvador Ilhéus via Whisky 1, então 0, curva direita, da Eoleda Ilhéus, saída 208, controle, 5521, transponder, azul 4463. Correto, azul. Quando pronto, chama em pushback acionamento no 01. Cinco, dois, dois, zero, sala 03, livre à direita, livrar sala 1221, decimal 9. Zona decimal lá, 352, 20. Salvador, PP 5220, livrou. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Trip 5220, Juliette, para a área remota 14. Trip copiou? Prossiga para o trip. Prossegue via Juliette para a área remota 14. Ah, positivo, como de costume aqui, Juliette, remota 14, não tem avião nenhum ali. O quê? Não estamos vendo avião nenhum agora aqui, tá tudo tranquilo aqui no solo. É mesmo, graças a Deus. E o ventinho tá mais pra 17, né? Acho que fizeram a pista em Salvador pro lugar errado. É, aqui a gente tem essas duas opçõezinhas mesmo. Então, mas fizeram a pista menor no lugar que o vento fica mais pro lado. Esse vento tá assim hoje. Geralmente o vento ele fica mesmo pra 10. Hoje é que ele tá assim. É, quando fica pra 10 fica 2 nós. Aí quando fica pra 17 fica 10, 12. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Ótimo. Obrigado, hein? Bom dia. 3218, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste altímetro no 019. 2000 pés no 019, eu saio a 3218. Tá 3191. Chame o centro Recife 125 décima 1, alterne 13325. 351-3325. Ok. Solo Salvador, boa tarde. Objeto 6741, no centro da Whisky, posição 10 para autorização Guarulhos. 0 Guarulhos, nível 340, via Pesulu, 10, bridge up Zulu 16, após rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, a saída é a da Leda Bridge. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5534, Cotege. Autorizado Guarulhos no 340 pela Upper Zulu 10, após bridge, após Upper Zulu 16 com corte. Decolada 10, curva direita após, saída da El Leda Bridge, controle 1208 e transponder 5534 a 76741. Correto, AEB, quando próximo pushback acionamento no 10. Procurar para pushback acionamento no 10, 6741, transponder. Sol Salvador Azul, 4463, pushback acionamento, posição 01. 01 no livre, chame táxi. Dei pushback acionamento Azul 4. Cinco, quatro, oito, meia, já temos o plano para Lençóis, copia? Autorizado Salvador Lençóis 200, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, Cogibu, após direto Lençóis. O controle opera em 1208, aciona 5527, Chicotejo. Para Lençóis, decola da 10, curva esquerda, Cogibu. Depois direto Lençóis, 208 ao controle. E... 5486, acontecimento correto. Quando pronto, chame para o pushback acionamento na área remota. Boa tarde, Azul 4076, transfere 210 para 1970. Azul 4076, identifique, desça até o 050, chegada MAD. Identificou 050, 4076. Para táxi o Azul 4463 com 29 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternando Salvador. Copiado, prossegue via índice Alfa, Del Ponto, espera, quando então chama a torre na frequência 1186, ajustado no 019, bom voo. Ajustado 1019, tendo à direita via Índia, Alfa, Del Ponto, espera, torre 186, muito obrigado, bom final de semana. Salvador, Otan 3218. 3218, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. O vento 170 graus, 129. Aguardando 8. Castor 20, boa tarde, prossiga. Está com planejamento para Natal, para autorização de tráfego. Ciente da informação, Whisky. Afirmativo. Autorizado, Salvador Natal 250 via Upzulu 10, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle Salvador opera 1208, aciona 5543, coteje. Autorizado Salvador Natal, Upzulu 10, nível 250, decola da 10 com curva esquerda. Pucas e Par, 1208, aciona 5543. Correto, Pastor 20, no passe habilitação e para acionamento. Camará. Do 463, visual coronave na curta final da 10. Afirmo. Após a mesma linha, mantém cabeceira 10. Posso passar de tráfego na final, a linha mantém 0.44 metros azul. O pastor 20 está pronto para o acionamento. Pastor 20, no pátio militar, livre acionar, chame táxi. Samará. Controle Webjet 6723. Diga. Limite é estabilizado, senhor? Sim, afirmativo. Está livre, aliás. Libera velocidade e altitude da quinta. Tome reporte estabilizado. Será então, obrigado. Salvador, tá 3274, boa tarde. 3804, boa tarde. Desça até o 060, chegada à margem.